palavras poderosas. Pode condenar, também abençoar. Quem quiser ouvir palavras poderosas, pode condenar, também abençoar. Quem quiser ouvir. Te agradeço, Adonai, por mais um dia de vida, por me dar disposição, saúde, a proteína que sustenta o seu tempo sagrado, mantendo ele de pé na fé, sobre-hidratado, judeu nato na fé de Abraão, homem de rocha, pai de geração, mas que grão de areia se semelha à sua descendência. Tenho muita honra de levar seu sangue na minha veia, patriarca, anciões, discípulos, homens corajosos, exemplo de vínculo. Me lembro de Jacob, Jacó é o mito que fala da língua sem freio e sem domínio. Com ela bendizemos a Yahushua, maldizemos também o oposto de virtua. Rochester perdeu no perigo, poderosa munição, ação de utensílio. Uma bacharelado mexerico morreu por causa de um achar que Sedex escafedeu. Vida alheia é campo minado, fica na sua pra não virar finado. Aqui o fústia fica quieto, não existe apoio para porco, somente o resto. Ainda se sobrar algum égide por tantas caveiras e briga que tu fizeste, é melhor que capicil, fica quieto mesmo que viu. Guarda tua língua e não solta nenhum pio. Ora por acaso o cavalo não te obedece, põe a freio na boca dele e ele vira marionete. Titanic, navio exuberante de se ver, uma embarcação de luxúria e poder, monstruosidade no mar, muita gente, todos conduzidos por um simples meme. Assim é a língua de todo ser humano, pequena no tamanho, um órgão inflano, feito um grande bosque que um dia foi queimado por causa da faísca que caiu no meio do mato. Natureza, no céu, no mar, na terra, tipo ave, mamíferos e bestas feras. Tudo é comandado pela raça humana, com arma, armadilhas e a voz de quem comanda. Mas a língua até hoje ninguém conseguiu dominar, por causa da maldade peçonhenta é má, obra executiva do satana, serpente venenosa e engolou sem substância. Palavras poderosas, pode condenar, profetiza as coisas boas. Tenha esperança, cê tá fraco, perde força. Para de xingar, reclamar só vai te atrapalhar. Tristeza não paga conta, avante, vamos lá. Você é um guerreiro destemido, não foge da batalha. E o seu melhor amigo é aquele que te levanta todos os dias. Ore e abençoa com palavras sadias. Salomão tem razão quando fala na palavra que a língua perversa será desaigada, arrancada pela raiz, junto com a mentira desvairada da famosa meretriz. Eu quis ser feliz e não me arrependi, cuidei do meu nariz, porque quem fala muito vira caça, corre, corre, predador, atrás de um perdiz no meio da mata. Fuga alucinante, o coração sai pela boca, cagueta passa mal, na cadeia a vida é louca. Hipócrita com uma boca danifica o sistema, do seu próximo é mais embaixo do que para cima. Se liga no que fala, porque certos lutos vêm de algumas falhas, palavras de ofensas que mata, palavras que se foram no valor dos olhos da cara. É por isso que eu fico na minha, vivendo a minha vida pacata e aprazível no meu ego de ser sossegado. Jorge Oliveira mudou um bárbaro. Aprendi a enaltecer o criador do mundo que me deu a egressão e me tirou do turvo. Mudou meu linguajar, o meu modo de falar, ao invés de torpejo me ensinou a edificar o seu corpo, o seu dia, e que nada não se constrói sem a voz ativa. Arriba, levanta sua cabeça. Seja otimista e disso nunca se esqueça.